10. Clearland 1810, still wet, 6746. Decola 252, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa, gol 994, decolou na Fuca Jama, não sei se tudo. Mais 4, contato na terra decolagem, boa. Clima aqui 350, fez a pista. Para o 350, gol 994. Estou recebendo 3/2. E agora? Agora melhorou, obrigado. 39, porta da frente. Utilizado o táxi, Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de espera, dono 0, ajuste no 020. Índia Alfa, me reporta a próxima. Controle Gol 994, preciso manter a proa 080 devido a informações do Gol 994. Tá livre? Obrigado. Gol 97 no quarto, importa que está reclamando que hoje eu... Gente, livre, Jamon, 97 no quarto. Jamon 97 no quarto. E ainda chame 1 no 8.6. Entre o Charlie India, só um minuto para São José. Só um minuto, cópia. X-F-46 on the ground 5-4, turn right tax, remain frequency and continue in Alpha, report before taxi Juliet. Detect Alpha, call it for Juliet, 6747. Meia pista livre autorizada além da colada 10, o vento no 30 graus com 11. Quatro retomando a proa de Puca. Ramon no 994. Ramon, 994. Quente, número 2, cópia para Momo, trip 5397. Jet 6746 Alpha, short of Juliet. Okay, continue taxiing Juliet until the stand 02. Juliet gate 02, 6746, good morning. Oh, maybe. Meia da colada 58, controle 20.8, bom voo. 208, boa. Do Charlie India na escuta. Ok, confirmando então, São José 120, instrumento decolando da 10. Tá pronto, cópia? Já 370, chega pouco. Sabe, mantém 370, pouca já Maracajão, 8 da Coral, com a pela direita na Coral. 5132, o transponder, controle 120.8. Nesse horário a gente está com o Notan que prevê o fechamento da 197 até 08 Zulu, a partir de 0300 até 08 Zulu. E a princípio a 197 está fechada. Está só na nave até decolar, mas tem que ter até um follow. Você está no pátio 4, não é isso? Sim, tem livre acionamento de para o táxi, o Vitor de Alíndia. No 994, chame Recife 2800, contando 2545. Confirmando, 2685, confirmou de nada? Alterando 2545. 2545, obrigado, abraço. Aguarda o teu vídeo de Charlie India. É, tem um fórum da Inferno que vai chegar já alguns instantes para poder trazer sua aeronave à pista, ok? Devido ao fechamento da pista. Outro Charlinho, poderia confirmar os dados, o POB, autonomia e o alternado? Sim, é, tem uma aeronave da Infraero, um veículo da Infraero que vai chegar aí e vai seguir como follow me pro senhor, ok? Devido ao fechamento da pista, eu não posso autorizar o seu ingresso na 17. O pessoal tá realizando obras na 17. Esse horário, e vai ter um fórum da Infraero. Assim que o mesmo chegar, você já pode iniciar e prosseguir e reporte na Lima, só reporte na Lima para ingresso no pátio principal. pode prosseguir até o ponto de espera. Trip. Autorizado Belém, 380, rota Pisolu 41, decola 1-0, com curva pela esquerda, perfil da Momo, trova, subida Momo, transição trova, 5131 no transponder, controle 120.8. Correto, 01, não chame, tem meio de puxa, não chame táxi. Está autorizado, permanece autorização no pushback, saneamento e report taxi. Oito nove meia, chame Recife 12085, alterno 2545. Oito nove meia. Mais escuta, 8 9 6. Chame Recife agora 12085, alternando 2545. 2685, 2545, gol 8 9 6, boa. Charlie India, pode prosseguir após. Ingressa pátio principal, taxia, contornando o pátio principal. E até o ponto de espera após. Via Índia e Alfa, reportando pronto o ponto de espera, seguindo um Embraer da Trip com o número 2, o Charlie India. Aprovado, táxi, é porta e pronto na ponto de espera, o ajuste Mi-20. Afirmativo. Chegada Mari. 2000, Mari, estado 1020, podemos voar Duna? Autoriza Habitat, 6520. Autoriza Habitat. Sobre o campo, leve a moderada, fica atento às condições. Vento 120 com 20 nós, mínima de 26, quais são? De 20, máxima de 26 de nós. E mínima de 14. É, pista molhada, decolagem autorizada. Charlinha na escuta. Sente após a rolagem do Embraer ali, mantém. Charlinha passa do ponto de espera, ok? Piso no 7, decorado agora às 14, controle indo 0.8, morro. 208, obrigado, tipo 53, 107. Salvador, bom dia, 35317. Trip 5317, contato Radar Render Colônia, submantenha 380, saída da bomba. Saída da bomba, firmado para o 380, 35317. Índia, o vento no momento 1,10 graus com 13 nós. Estou com mínima de 9 nós e máxima de 16. Fica atento às condições, se estiver pronto, tem livre decolagem. Índia decolada agora, 17, controle Índia 0.8, bom voo. 208, obrigado, Oceano Índia. Controle, boa noite, Papa Romeu Vitor, Oceano Índia, saída Coral. Vitor, Oceano Vitor, Oceano Índia, contato radar decolagem, mantém 120, saída Coral. 120, saída Coral, Oceano Índia. Salvador, please approach Cottesville for trip 5307. Sim. Approach Cottesville, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme. Autorizado, Cottesville. Autorizado, trip 53.